Firmeza total, ladrão. Periferia.c primeiramente agradece ao Criador do Universo, ao meu pai, a meu irmão, que Deus o tenha, ao Marcão, bora ter cora, valeu pela força, véi. A minha mãe, te amo. A minha esposa, Adriana, obrigado por você existir. A meu filho, pai, te ama, rapaz. Ao professor Pablo, me Ferrez, valeu pela letra, mano. De rua, marginal, idealista, tu tá no meu coração, mano. Valeu pela inspiração, morou, mano? Somente Deus pode salvar, falou, mano? Muita fé na correria no dia a dia. E aí, favela, e as molecadas estão chegando agora? Muita paz, morou, mano? E atenção, muita paz e atenção. Um ponto a mais na favela, um da sul, valeu pela força. É nóis. É nóis. Um ponto a mais na favela. É nóis. Um ponto a mais na favela. Jardim São Bento. Comercial. Falou, rapaz. Firma total.